Quero saudar o presidente legislativo Taquarense, meu colega vereador Mário, Guido Mário, a secretária a vereadora Sandra, e em nome dela quero saudar a todas as vereadoras, vereadores, ao público que prestigia essa noite, em especial aos profissionais da saúde que aqui se encontram, reivindicando o que é direito de toda a comunidade, a saúde pública de qualidade e a efetividade deles nesse setor. Também a Associação de Moradores do quilômetro 4, como também a todos os ouvintes da Rádio Taquara e demais veículos de comunicação que nos acompanham. Inicio externando alguns pedidos de providência que fiz ao Executivo para que junto à Secretaria responsável proceda. Uma delas é a iluminação pública na travessia do túnel da Santa Terezinha, do bairro Santa Terezinha, à empresa. Ali à noite realmente está sendo um lugar vulnerável à ação de meliantes, porque ali passa pedestres. Eu vi uma senhora carregando seu filho e totalmente no breu. Fiquei preocupado com aquela situação. O que, que queremos? Iluminação. O que, que é iluminação? Segurança pública. A vereadora Mônica, a senhora tinha já feito esse pedido, solicitado, mas eu já tinha encaminhado, né? Já tinha encaminhado também. Eu acredito que tem que ser realizado essa demanda, tem que ser sanado esse problema. Também estou pedindo um patrulhamento e saibramento na estrada... dos imigrantes, né? Porque o que, que acontece? Tem alunos no qual o ônibus não está trafegando naquela estrada, também mediante o problema da ponte, então tem alunos que estudam no turno da noite que não podem acessar o ônibus, então estão sem ir na escola. Queremos providências, porque temos que dar possibilidade às nossas crianças de estar, né, de estar na escola. Com certeza será uma tomada, porque o Executivo Municipal já está tomando providência referente ao transporte. O que queremos é melhoria também naquela estrada. Também, referente à reivindicação do pessoal do quilômetro 4, ficamos surpresos, sim, quando aqui chegou um deputado que é da região, que é de Igrejinha, conhece a realidade de lá, mas acredito que não conhece a realidade daqui. E a primeira coisa é conhecer as pessoas daqui e o que realmente é importante para as nossas pessoas. Né? Então, primeiramente, nós somos contra a questão de presídio aqui em nossa cidade, porque o que tem aqui já realmente ele causa já um temor. Então, o que nós queremos, nós não queremos presídio na nossa região. Né? Quem quiser presídio, então que leva para seu município. Tem que sim tratar com as pessoas o que é essencial para as pessoas. E para mim é a segurança. Referente ao hospital, senti realmente que vocês vieram aqui hoje para ter uma resposta, para ver o que, que esses seus representantes realmente estão fazendo referente à questão do hospital. E não é só vocês, o temor é de toda a comunidade taquarense, assim como é o meu também. Como foi falado pelo colega lá, que eu acredito que é um técnico em enfermagem, eu passei mal porque sou diabético e fui levado de Padilha para a Igrejinha. Meu consentimento, não. Eu estava com hipoglicemia, não tinha consentimento. Queria o hospital mais próximo. Mas foi bom, conheci a realidade do hospital de Igrejinha. Em outra ocasião, fui envenenado por um... né? Estou lá metido de pato a ganso e me envenenei com uma questão lá para o mata-mato e fui para a Igrejinha também. O que eu quero dizer que conheci o modelo empregado no hospital de Igrejinha. O que eu quero dizer é que aqui em Taquara, desde que era Associação Caridade, muita coisa mudou de lá para cá. Porque vem instituição, vai instituição, mas não tem aquelas que realmente, sem o recurso, executem o serviço essencial para as pessoas que precisam de um hospital. Taquara precisa, sim, de um hospital de qualidade. Porque é disso que as pessoas precisam quando necessitam da saúde de urgência e emergência. Aqui foi batido em cima de um posto 24 horas, mas tem que existir um posto 24 horas em nosso município. Tem que existir. Mas tem que existir um hospital de qualidade. Que moldes são esses? Que moldes serão implantados? Temos que mudar a realidade de nosso hospital. O nosso hospital atende regionalmente. Mas o que acontece? O recurso não é para isso. Então temos que ter um hospital, ao meu ver, do mesmo padrão de Igrejinha, que atenda a população de Igrejinha, que nos atenda quando necessitado. Mas o que, que eles fazem, Igrejinha? Ninguém fica internado lá, não. Eles mandam para o seu município de origem. É isso. Dão um atendimento e mandam para o município de origem. O que, que isso quer dizer? Quer dizer que Taquara está fazendo muita coisa e não tem o recurso, não tem o retorno do governo federal e do governo do estado. Providências serão tomadas, como aqui foi falado, porque está diante a uma judicialização, uma ação civil promovida pelo Ministério Público Estadual e Federal, que vocês conhecem. Então está assegurado os seus direitos trabalhistas, mas o que nós queremos realmente é o retorno de vocês ao exercício o qual vocês estão lá para cumprir e com excelência, e o que nós queremos é o hospital funcionando para todos aqueles que necessitarem. É isso que nós queremos, é isso que nós vamos lutar, e aqueles que quiserem que se unam a nós para realmente fazer um hospital modelo em nosso município. Teria mais para falar, mas agradeço a Deus por estar aqui representando minha comunidade, desejando a todos uma boa semana.